Panorama Agrícola para 23 de julho de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 23 de julho, quarta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: águas passadas não movem moinho. No programa de hoje você confere uma entrevista especial sobre suinocultura e agricultura familiar. Fique ligado. Dica do dia. Na dica de hoje é bom lembrar que já está valendo a Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabelece padrões para a qualidade do leite. Um dos principais cuidados deve ser com a ordenha higiênica, com procedimento mecanizado. Para a limpeza da ordenhadeira mecânica, por exemplo, use água de qualidade, tratada com cloro e em temperatura de 70 graus centígrados. A qualidade da água na propriedade rural é, de fato, muito importante. É hora das notícias. Publicado no Diário Oficial da União, um acordo de cooperação técnica para incluir o financiamento de motocicletas, motores de polpa e ciclomotores no programa Mais Alimentos. O documento foi firmado em parceria com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas. A aquisição dos equipamentos vai estar disponível aos agricultores familiares no sistema do Mais Alimentos nos próximos 30 dias. A Embrapa acaba de lançar a obra Adubação Verde, Plantas de Cobertura no Brasil, Fundamentos e Prática, composta por 2 volumes e com 26 capítulos, que apresenta a visão e o conhecimento gerado ao longo de quase um século sobre vários temas relacionados à adubação verde e ao uso de plantas de cobertura. A publicação da Embrapa conta com a contribuição de 84 autores que têm vasta experiência no tema e que representam instituições de ensino e pesquisa de todo o Brasil. Entre eles, o pesquisador da EPAGRE, do Centro de Pesquisas para a Agricultura Familiar de Chapecó, o agrônomo Leandro do Prado Wildner, que participou como coautor de um capítulo no volume 1 e autor de 2 capítulos no volume 2. A obra é fartamente ilustrada e traz, entre os temas, a história do uso da adubação verde no Brasil, a situação atual e perspectivas futuras, os cuidados com as espécies, os exemplos de rotação de culturas e o melhoramento genético. Os editores técnicos da Embrapa argumentam que essa obra foi escrita com o propósito de alcançar e estimular o leitor que estuda, pesquisa e pratica e divulga a agricultura racional, moderna e produtiva, com o objetivo principal da sustentabilidade. Lançamento, então, pela Embrapa da obra Adubação Verde, Plantas de Cobertura no Brasil. Confira a entrevista de hoje. Nesta quarta-feira, dia 23 de julho, a Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, reúne num workshop Suinicultura e Agricultura Familiar atores do processo produtivo, envolvendo pequenas agroindústrias e também cooperativas, para tratar do assunto suinocultura e agricultura familiar. Quem dá mais detalhes sobre este evento de hoje é Jonas Irineu dos Santos Filho, engenheiro agrônomo da Embrapa Suínos e Aves. No workshop, o que nós da Embrapa queremos fazer é, num debate aberto com todos os atores da cadeia produtiva, onde a agricultura familiar está inserida, tentarmos olhar, dentro desse novo mundo, desse mundo moderno, quais são as tendências e as possibilidades da inserção da suinocultura dentro do sistema de produção da agricultura familiar. Qual é o futuro que nós temos da silvicultura na agricultura familiar? Esse é talvez o grande objetivo do nosso evento. Jonas, na visão da Embrapa e particularmente na sua visão, há um conceito concebido para esse assunto, a inserção da agricultura familiar na suinocultura? Esse conceito ainda está em aberto. A gente, está em aberto até a própria discussão em relação ao termo agricultura familiar, né? O tamanho da produção, as escalas, e que são todas as mudanças que está tendo na suinocultura recentemente. E como essa agricultura familiar se insere dentro desse novo padrão? Você tem diferentes tipos de agricultura familiar. Tem a agricultura familiar que é ligada à grande agroindústria, que é um sistema industrial, sistema integrado, com grandes escalas. Mas nós acreditamos também na Embrapa que existem outras possibilidades, que pode haver outras possibilidades, numa suinocultura que ainda também altamente tecnificada, mas com escalas diferenciadas que permita também inserir um outro padrão de produtor familiar. Na sua visão, há então espaço para a competitividade de pequenas agroindústrias e pequenas cooperativas na suinocultura? Sim, ela vai existir. Primeiro, para atender o mercado. Você tem mercados locais, né, que são mercados que, até por questão de proximidade, conseguem ser mais até melhor atendidos por essas pequenas médias frigoríficos, né? Como você tem outra linha que são de produtos diferenciados, de produtos com maior valor agregado. Mas o importante é se entender que, independente do modelo, a tecnologia, a qualidade na produção é fundamental. Sobre produtos diferenciados, algum produto específico tem sido recomendado pela Embrapa? O que nós pretendemos no workshop, eu acho que é uma boa oportunidade que estamos dando, colocar para a sociedade em geral, o que nós pretendemos é, quando nós estamos colocando dentro desse workshop, trazer para o debate os grupos de produtores organizados, o setor comercial, quer dizer, não importa, não adianta você produzir, alguém tem que comprar e alguém tem que vender para esse alguém, né? Então, uma grande rede de supermercado que vai estar presente, um representante do Grupo Pão de Açúcar, que é muito reconhecido no Brasil por ter uma grande linha de produtos diferenciados, eles vão falar do que ele acha que o mercado está ávido por receber. Nós da Embrapa vamos falar de todas as nossas experiências recentes de tecnologias que nós vimos, algumas já concluímos e outras estamos concluindo, estão finalizando, né? Que dão produtos diferenciados. Eu posso citar um modelo de criação de suíno em família, que é um sistema de produção que produz sem consumo preventivo de antibióticos, para um nicho de mercado especial. Nós temos uma linha de produção com a nutrição de qualidade para aumentar o teor de ômega 3 nas carnes, que é uma linha diferenciada. Nós temos hoje uma genética que nós fizemos incorporando genes da linha Moura, né? Que para dar uma carne de melhor qualidade, melhor marmoreio para consumo in natura principalmente, também para consumo industrial, mas com uma grande qualidade de consumo in natura, que atende mercados mais regionais também e locais, né? E que se encaixa, tem boa perspectiva. Nós temos um projeto que nós já executamos no Paraná, conjunto com a Associação de Produtores lá, do suíno, um suíno especial para produtor que vende produto in natura, principalmente in natura, lá no Paraná. Nós temos aqui em Santa Catarina um estudo de um projeto de suíno catarinense. Esse é um projeto, ainda está em andamento, mas é uma ideia de criar uma marca, um selo de qualidade para o suíno catarinense, por que não suíno da agricultura familiar catarinense. Então, todos esses temas, né? Então, eu posso falar, seria um conjunto de diversas. Hoje nós estamos também embrionário, até voltando, fase embrionária, um projeto de um sistema de abatedouro móvel que permita fazer arranjo de produtores de produção para conseguir, em uma pequena escala, ter eficiência econômica. Então, esse conjunto de oportunidades nós vamos falar para os produtores, para o setor, para as agroindústrias, para o setor varejista, que seria os varejistas vão estar presentes no evento, o MDA é o nosso parceiro no evento, o MDA vai mostrar o que o MDA pode fazer para tornar tudo isso viável. E dentro dessa grande debate, no final, nós vamos terminar com uma síntese de ideias, um encerramento e uma carta proposta. Quer dizer, o que realmente é necessário. Então, para botar todo mundo para sentar na mesa e discutir o tema. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Jonas Irineu dos Santos Filho, engenheiro agrônomo da Embrapa Suínos e Aves, sobre o workshop Suinocultura e Agricultura Familiar, que ocorre hoje, dia 23 de julho, em Concórdia. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.